Em meados do século XVIII começamos. Em meados do século XVIII. Em meados. Em meados do século XVIII começamos. Começamos. Começamos aos poucos. Começamos aos poucos, transformando carvão em calor, água em vapor. Vapor em movimento. Movimento em rapidez. Movimento. E da rapidez fez-se a industrialização. O resto é presente. Até hoje, colhemos os frutos quentes e cobertos de fuligem que pendem das chaminés incontroláveis da Revolução Industrial. Aqui quem fala é Luiz Renato Ferreira e Max Ussar. E estamos aqui pela Rádio TV Mundo Novo para falar sobre colapso climático. Como falamos agora há pouco, os impactos ambientais causados pela relação predatória entre humano e natureza têm sua gênese na Revolução Industrial. Ou seja, há tempos que marcamos a Terra com a lógica desenfreada de produção e consumo. Por um tempo, nos pautamos na noção ingênua de que poderia haver um possível equilíbrio entre nossa espécie e o planeta que nos abriga, onde uma das partes destrói e a outra regenera. Mas mesmo quando a ilusão caiu por terra, as previsões catastróficas que já ecoam há décadas não foram suficientes para nos fazer compreender que o ritmo de existência que escolhemos entra em confronto direto com o tempo largo próprio da natureza. No tempo presente vivemos à beira do colapso, à beira do irreversível, à beira do silêncio total da nossa espécie. O ponto de não retorno é descrito como um processo que ocorre quando o aquecimento global eleva as temperaturas para além de um limite crítico, desencadeando impactos acelerados e irreversíveis. Esse é o nosso agora. As previsões que antes adiavam as catástrofes para décadas futuras voltaram seus olhos para o nosso tempo. O ruído da humanidade está entre o nosso hoje e o nosso amanhã. Diversos ecossistemas ao nosso redor já se aproximam do ponto de não retorno. E à medida que um colapsa, há um abalo na grande teia delicada de equilíbrio entre os ciclos da natureza de todo o planeta. Ouçam agora uma fala de Paloma Costa. Ela é ativista ambiental, compõe o grupo consultivo da Juventude sobre Mudança Climática na ONU e trabalha no Instituto Socioambiental. Paloma foi uma das convidadas do Lab Experimental Colapso Climático, do qual falaremos em episódios futuros. Hoje a Amazônia emite mais carbono do que é capaz de absorver, mas nem vamos entrar nisso. Não, bom que a gente entre, né? Porque isso, na verdade, foi uma discussão que foi trazida há vários anos já por uma dupla de cientistas, que é o Carlos Nobre e o Thomas Lovejoy. Que eles fizeram esse estudo sobre o tipping point da Amazônia, né, que seria tipo ponto de inflexão da floresta. Ou seja, o ponto em que a nossa floresta chegava num lugar que ela não era mais capaz de se reflorestar, né? E eles já falavam isso há muito tempo, se a gente chega a 20% de desmatamento, cara, a Amazônia não dá conta. Vai virando deserto, deserto, deserto, vão perdendo o fluxo das chuvas, a floresta não consegue, assim, com tudo isso. Cara, a gente já passou esses 20%, né? Então, já saiu aí o relatório da UFMG, falando que a gente está emitindo mais que a gente é capaz de absorver, mas tudo bem. O grande ponto da dupla contagem é basicamente isso, né? Como é que a gente vai vender a Amazônia duas vezes? Porque só dá para vender uma vez, né? Porque o crédito, tipo, não é como se ele se renovasse todos os dias, né? A floresta é uma. E aí, mas como é que a gente conta isso? Qual que é o valor dela? A gente vende por quanto a Amazônia? Quanto que vale uma floresta em pé? décadas de aumento das emissões de carbono estão prejudicando os sistemas naturais e sociais dos quais a humanidade depende. Décadas de aumento do que temos. Não devemos fingir que temos mais tempo. Não devemos fingir que temos mais tempo do que temos. Caminhamos aceleradamente para um aquecimento do planeta de 1,5 graus acima da temperatura normal do planeta. Qual é o impacto dos seres humanos no planeta? A Terra nunca foi tão quente. Qual é o impacto dos seres humanos no planeta? Tão quente. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento derretendo rapidamente. O número de desastres os níveis globais do mar quintuplicou nos últimos 50 anos. Os níveis globais anos. Do mar subiram 20 centímetros no último século e continuam se elevando. Da Groenlândia e da Antártica já estão derretendo rapidamente. Desde os anos 1000... Afetando a vida marinha. O número de desastres relacionados ao clima quintuplicou nos últimos 50 anos. Desde os anos 1800, 40% do ponto de vista climático. Caminhamos aceleradamente. Região onde mais cresce a agropecuária nacional. Não devemos fingir que temos mais tempo do que temos. Caminhamos aceleradamente para um aquecimento do planeta de 1,5 graus acima da temperatura normal do planeta. Sabemos que há um penhasco ali na frente. Diante do colapso, na iminência do não retorno, o que fazer? O ambientalismo ele chegou nesse estigma que a gente acha que para você ser ambientalista você tem que estar aí vestindo na beca, né? Com seu canudinho de ferro, comendo orgânico, que é caríssimo, hoje no Brasil, né? Bom, enfim, né? Andando de bicicleta em cidades que não são possíveis para isso. Mas eu acho que vai muito além disso, né? Eu acho que você ser ambientalista é uma possibilidade, na verdade, para todos nós. Porque todos nós vivemos em um meio ambiente compartilhado. Então, eu acho que é um pouco mais além do que esse ambientalismo capitalista que é vendido. Pouco acredito que ações individuais são o motor necessário para a gente mudar o mundo. Tem muita gente que tenta vender essa ideia, né? Até num processo de greenwashing, a lavagem verde, né? Chamada, de que, bom, agora vamos mudar, cada um compra seu canudinho de bambu, cada um compra, tem um kit, né? Para você ser ambientalista. E muita gente acha que é com o kit... que é o que te dá o Green Pass para você ser ambientalista. E eu acho que a gente ser ambientalista é um pouco mais além disso. Eu, por sorte, tenho a chance de ter o meu trabalho próximo a mim e poder, sim, ir de bicicleta e poder trabalhar, sim. Mas eu sei que isso é um privilégio. E eu não posso me sentir mais ambientalista por ser uma pessoa privilegiada nesse sentido. Isso não me faz ambientalista. Eu acho que o que me faz ambientalista é justamente as escolhas que eu faço a nível coletivo e a nível político, se eu puder definir de alguma maneira. É o fato de eu acompanhar as discussões que estão acontecendo enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo. Então, eu acho que quando a gente pensa muito nesse papel do ambientalista, não é quanto tempo você gasta no seu banho, quanto de orgânico você compra, porque essa não é a nossa realidade. Mas é sim o que a gente motiva coletivamente. Eu vivo e nasci em Brasília. Para mim... o que foi a minha, o meu passe ambientalista, se eu puder dizer, não é nem o meu trabalho que é no Instituto Socioambiental, no Engajamundo, na ONU, enfim. Foi o fato de que eu consegui movimentar a minha comunidade ali, de onde eu moro, para que a gente pudesse ter uma agrofloresta urbana dentro do meu quadrado ali, dentro da minha quadra, e que ela fosse funcional, a ponto de eu saber que eu e os meus vizinhos, a gente sabe que a gente pode descer para um lugar que a gente construiu juntos, muito próximo à nossa casa, talvez não todos os dias, por causa da dinâmica da vida que é muito pesada, mas que num sábado a gente pode sair na época da manga, pegar uma manguinha gostosinha, fazer um sucão, pegar abacate, pegar ali umas plantinhas para a gente cozinhar uma comidinha gostosa, e entendendo que se a gente vai movimentando o nosso coletivo em todos os espaços que a gente ocupa, seja na universidade, no trabalho, na nossa família, no nosso grupo de amigos, nos tantos espaços que a gente ocupa, né? Se a gente puder estar movimentando uma agenda que volte para uma reflexão e para uma criação de consciência coletiva sobre uma agenda comum que trata da nossa vida, que trata do nosso presente, eu acho que talvez essa seja a carteirinha ambientalista que todo mundo estava precisando receber. Acreditamos muito nessa fala de Paloma Costa que acabamos de escutar. E ouvindo ela, nos lembramos de outra frase dita pelo jornalista livre e parceiro do Condô, Sato do Brasil: a solução para um problema coletivo tem que partir de um coletivo. O objetivo que temos em mente com esse podcast, para além de abordar o colapso climático, é observar e relatar as experiências coletivas que estão sendo vividas nesse novo momento do Condô Cultural, um espaço que há 11 anos proporciona encontros e que agora está sendo atravessado pela urgência das questões ambientais. Nos próximos episódios, contaremos para vocês sobre o que é o Condô Cultural, sobre o Lab Experimental Colapso Climático, o Jardim das Delícias, o Ponto de Compostagem Comunitária e nossas vivências com agrofloresta, permacultura e bioconstrução. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural. A fala de Paloma Costa foi retirada da gravação do encontro do Lab Experimental Colapso Climático, ocorrido no dia 11/10/2021. Agradecemos Paloma por permitir o uso das suas falas nesse episódio. Esse projeto é patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.